ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde. Pois é, acabaram de sair fresquinhas as novidades para o próximo ano de 2011. Sugiro que, enquanto nos ouve, vá ficando a par das novidades e da nova grelha de programas. Ora, pois, muito bem, estamos assim a dar início a mais um Domingo à Tarde, nesta tarde de 26 de dezembro, em que se assinala um momento triste na história da nossa humanidade. Foi a morte de cerca de 265 mil pessoas no tsunami da Tailândia, no sudoeste asiático. Tailândia, Indonésia, por aquela região. Foi enorme a devastação, foram inúmeras as vítimas mortais, 265 milhares de pessoas perderam a vida num dia só, numa só localidade, numa só região do planeta, enfim. Uma situação muito, muito complicada, mas felizmente já ultrapassada. Ainda bem. Já lá vão 6 anos desde esse acontecimento. Ainda bem. Ora bem, vamos começar esta música com Shane Ward. Aliás, esta edição com Shane Ward, No Promises, ainda Craig David, Dalida com Bésame Mucho e, para finalizar, Emotion de Samantha Sang. É desta forma então que abrimos mais uma edição do Domingo à Tarde. Espero que goste desta seleção musical. Estou a prepará-la cuidadosamente para vocês. Vamos à música? Até já! Doing things that we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know. No promises, baby, no, I need to hold you tight. I just wanna die in your arms here tonight. Hey baby, when we are together, doing things that we love.

vie, je voudrais la chanter avec toi. Des corps fantastiques. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame mucho. Ora, eu cá estou, agora para lhe trazer a segunda seleção musical deste domingo à tarde. Nesta tarde que depressa vai ficando noite, há uma boa notícia que tenho para lhe dar. Desde 21 de dezembro, que os dias têm vindo lentamente a aumentar de tamanho. É que no dia 21 de dezembro deu-se o solstício, aquilo que se chama o solstício de inverno, que é o dia em que há menos luz do dia ao longo de todo o ano. Em junho, a 21 de junho, dá-se o solstício de verão, que é quando acontece o maior dia do ano. Embora nós nem sempre o temos aqui em Portugal. Eu até confesso que acho que isso acontece um bocadinho mais tarde, porque efetivamente acho que os dias de julho conseguem ser maiores do que os de junho. Não sei, já não me recordo. Mas eu prometo que até vou prestar atenção agora para 2011. Até vou ver. Mas diziam então que... é efetivamente o maior dia, portanto, do ano. E o dia mais pequeno do ano, em termos de luminosidade, é o dia 21 de dezembro. Ora, esse dia já passou. E, portanto, esse dia já passou. E estamos, portanto, agora a aumentar lentamente o tamanho dos dias. Ainda bem, porque... luz até às 7 da tarde, até é bom. Eu gosto de luz até às 7 da tarde. Depois, a partir daí, já nem sempre. Eu gosto quando começa a anoitecer às 7 da tarde. Não sei, eu gosto. Só que é difícil apanhar essa altura, porque para essa altura já tratam de aumentar a hora para as 8, portanto... Mas, não sei, eu gosto. Eu gosto, pronto, é giro. Enfim, bom. Vamos seguir então com música. Trago-vos para ouvir nesta edição, já de seguida, Season in the Sun, versão dos Westlife. E depois vamos ficar com uma musiquinha que ela é assim calminha também. É de Leanne Lewis, chama-se Bleeding Love. E é assim também descontraída, não é? É bem calminha também. Ainda para ouvir Maria Mina com All This Time. E depois Catherine McPhee com It's Not Right. São os próximos 4 temas que sugiro que escute comigo nesta edição do Domingo à Tarde para a tarde de 26 de dezembro de 2010. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climb were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down,

E agora vamos ficar com Alejandro, um tema de Shakira, bastante recente até, para logo depois ouvirmos Nel Silva e Cristiana, Não Vou Deixar de Ser Feliz. Os ritmos são bastante parecidos, daí que tenha decidido partilhar estas duas melodias com vocês. Ainda para ouvir também outros dois temas, Turn Off the Light, da cantora Nelly Furtado, e para finalizar, a voz de Jennifer Lopez com Ain't It Funny. É assim que se chama a última música desta terceira seleção musical do nosso Domingo à Tarde. E vou voltar daqui a pouco para levar de encontro até ao nosso primeiro bloco publicitário. Não saia daí, eu volto já. We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. Look at you, won't look at you, she hides true love. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. E é assim, estimados ouvintes, depois destas quatro grandes músicas, que chegamos ao final da primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Daqui a pouco eu vou voltar, mas só depois destes quatro temas que se seguem e de um pequeno bloco publicitário. O primeiro tema que lhe apresento, e já de seguida, dá pelo nome de Change Your Heart e é de Zucchero. Ainda para ouvir depois, So Much Go On, música dos Queen, e Change das Sugar Babes. Para finalizar, nada melhor do que Laura Pausini com Surrender, uma música com muita energia e boa disposição. É com esta mesma boa disposição que vamos então para um breve intervalo. Eu vou voltar daqui a pouco para a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Não saia daí, eu volto já. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will stand you. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Look around you. Change your heart. It will stand you. I need your loving light of sunshine. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime.

com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. De terça à sexta-feira, às 20 horas, Carlos Bonaparte traz-lhe Feito num 8. Aqui fala-se de tudo um pouco, desde as notícias que fazem o dia às novidades da nossa estação, isto claro, acompanhado de grandes músicas. Feito num 8. De terça a sexta-feira, às 20 horas, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. Olá, ouvintes! Bem-vindos à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. O Natal tem destas coisas boas. Acabou de me chegar aqui há alguns instantes mais uma caixinha de bombons. Mais uma, quer dizer, não é que eu tivesse recebido alguma até agora. Mas, pronto, mais uns docinhos para eu me alimentar. Ora, para manter, como eu costumo dizer, a minha linha curva. Isto é bom. Muito bem. É, eu sei que já vamos no dia 26, mas pronto, um presente não quer mais, não é? Então, quando se trata assim de bombons, coisas doces, bem bom. Ora bem, vamos continuar com música, abrindo esta segunda parte com boa disposição, com boas energias. Vamos começar esta segunda parte com um tema que certamente vai gostar de recordar. O tema que lhe apresento dá pelo nome de Índios da Meia Praia e é interpretado por Dulce Pontes. Ainda Bob Marley com No Woman, No Cry, F.R. David com Words e os Berlin com Take My Breath Away. São as próximas 4 músicas que vai poder ouvir, ficando aqui na companhia da nossa rádio, da Rádio Antena Web. Seja muito bem-vindo à segunda parte. Fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. Do Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Sete palmos de terra se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo o ano na lota, deixam-te nudo. Chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Adeus, disse a Monte Gordo, nada o prende ao mal passado, mas nada o prende ao presente, se só ele é o enganado. Oito mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na brisa repara. As eleições acabadas do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua. Pois é a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda até da breve.

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Thank you. Gostaram? Grandes músicas, não é? Vamos continuar com energia, com boa disposição, agora com I'm Your Man, a música de George Michael, ainda com os Wham, e depois trago-vos Chopper, da cantora Alanis Morissette. Agora tem porventura uma súbita vontade de lhe trazer Pet Stay With Me, a música que ela gravou em 86, mas não, vou mesmo trazer Chopper, que foi um grande sucesso da cantora Alanis Morissette. Vamos ouvir também More Than a Woman, um tema que para mim é muito especial, porque é de uma cantora que eu adorava, adorava, adorava, Alia, que morreu num acidente de aviação. Ela, para além de cantora, era atriz, faleceu muito nova, aos 23 anos. Mas enfim, a vida é feita disto mesmo, não é? E bom, trago-vos depois dessa música uma outra de Pauline, que dá pelo nome de Allô Le Monde. Também sei que vai gostar, pelo menos espero. Deixo-lhe estes quatro temas e continuação de votos de, ou melhor, votos de continuação de um bom domingo na companhia que lá está da Rádio Antena Web. I know I'll make you happy with the woman that you never had. I'm si bonne que le moral descend et que les forces abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas. Idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte, crier mon effroi. Continuando nesta edição, já leu? Pronto, então vou dizer-lhe, se ainda não leu, vou dizer, esta é a última edição do Domingo à Tarde que tem a duração de 3 horas. É verdade. A partir da próxima semana eu vou passar a ficar consigo apenas das 2, aliás, das 4 às 6, são apenas 2 horas de edição. Também temos que dar lugar a outros, não é? Há aqui novas vozes na rádio. E bom, será então a última vez que lhe trarei, portanto, será a última vez que lhe trarei, portanto, 2 horas de, ou melhor, 3 horas de emissão. Mas quero que saiba que estas 3 horas de emissão, que duraram desde o dia 4 de abril até agora ao final do ano, quero dizer que foram muito bem passadas. O ouvinte é espetacular. As músicas, tive um enorme prazer em trazer aqui estas músicas. Originalmente o Domingo à Tarde também tinha apenas 2 horas de emissão. O Domingo à Tarde que ia para o ar sempre das 5 às 7, depois é que passou a ir para o ar das 6, aliás, das 4 às 7, e agora volta a ter 2 horas, mas das 4 às 6. É assim mesmo, a vida vai mudando, e portanto vamos, as coisas também vão mudando, não é? Mas ora bem, vamos retomar a nossa emissão. musicalmente, com a Jatami Keaton, The Tide Is High, um original dos Blondie. E depois vamos ficar com uma música muito divertida. Foi a música mais... digamos que a música mais tocada, enfim, ou uma das mais tocadas em todo o planeta, A Sererê. É verdade, esta música cantada por meninas catalãs, a la SketchUp. Ora, pois muito bem, vamos ainda ficar com os Blue e por fim com Violet Hill, música, grande música dos Coldplay. Ora, é desta forma então que vamos seguindo nesta edição, que já está a caminhar para o intervalo. Aliás, é para lá que eu vou levar daqui a pouco, mas antes temos estas quatro músicas para desfrutar. Ora, vamos lá, começamos desta brilhante forma com a Jatami Keaton, com o sucesso dos Blondie, grande música dos anos 80, agora aqui remasterizado, digamos assim, não é remasterizado, é uma nova versão da Jatami Keaton, o tema The Tide Is High. Every time Mysterious way. the mother's pride, one love. For the times we cried, one love. Gotta stay alive. Oh, I will survive. One love. For the city streets, one love. One love. For the hip hop beats, one love. One love. Oh, I do believe one love is all we need. One love. For the mother's pride, one love. For the times we cried, one love. Gotta stay alive. Oh, yeah. I will survive. One love. One love. For the city streets, one love. One love. For the hip hop beats, one love. Oh, I do believe one love is all we need. Terminamos a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Vou agora apresentar-lhe os últimos 4 temas que nos vão levar de encontro ao segundo e último bloco publicitário. Vamos começar com muita energia com os U2 e um grande sucesso do princípio da década de 2000, Elevation. Ainda para ouvir uma outra música, neste caso é a música Miss Jackson dos Old Cast, ainda Survivor das Destiny's Child, e para finalizar, a cantora acho que ela é irlandesa ou sueca, algo assim do género. Jessica Folker traz-nos Tell Me Why, uma grande música do ano de 1999. É desta brilhante forma que fechamos a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos, depois de um pequeno bloco publicitário, regressar para a terceira e última parte. O terceiro e último tempo, que é sempre um pouco mais pequeno, mas que ainda assim tem tempo para lhe trazer mais algumas melodias fantásticas. Ora, pois muito bem, não saia daí. Eu volto daqui a alguns instantes para a terceira e última parte. Até já! School, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything, see I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war, my lawyer stay down. She never got a chance to hear my side of the story, we was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday, I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you, you will defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am.

no app, ao alcance de um clique. Right. E é assim que chegamos ao final de mais um Domingo à Tarde. É verdade, a nossa missão está mesmo a fechar as portas por hoje, edição número 46. Mas atenção, porque para a semana estou de volta, apenas das 16 às 18 horas, mas estou de volta à mesma. Vamos ficar para fechar com os Eagles e Hotel California, ainda Bryan Adams com Everything I Do To Do It For You, Still Loving You, música dos Scorpions, e Lost My Imagination, música espetacular de 1999 dos Cranberries. É desta forma então que se fecham as portas da 46ª edição do Domingo à Tarde. Quero deixar-lhe um grande abraço, agradecer-lhe por ter estado aí. Eu volto amanhã, amanhã não, volto no domingo de hoje a 8 dias. É verdade, esta é a última edição do ano. Então, ouvinte, uma ótima passagem de ano. Nós nos encontramos aqui no dia 2 de janeiro. Fique bem, divirta-se, boa continuação de bom fim de semana e até de hoje a uma semana. Place out. Tell me it's not worth trying. próxima estação, Antena Web. Try, baby, try. stand up.